assinalo aqui o desaparecimento em combate do ex-presidente nacional do CDS-PP, o Francisco Rodrigues dos Santos, ex-cabeça de lista da coligação nas eleições de 2021 à Assembleia Municipal, ex-membro da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Ainda membro, mas ainda membro. Nunca lá põe os penantes, que eu saiba, e das vezes que eu lá estive, nunca tive a possibilidade de o ver em ação na Assembleia Municipal, para a qual ele foi cabeça de lista. E, portanto, uma fuga à sua responsabilidade. E assim, se os membros do CDS em Oliveira do Hospital seguirem esse exemplo, aí não vão de certeza longe.